Quartos do Infinito Podcast, onde suas histórias podem virar realidade. E aí, pessoal, tranquilo? Aqui é o Jorge com mais um Quartos do Infinito. Desculpem ter atrasado bastante o episódio, porque com várias coisas acabou que eu tive que demorar bastante no episódio, então espero que vocês gostem. Caso vocês tenham alguma crítica, basta mandar um e-mail para contato@animesphere.com.br ou qualquer mídia social vinculada ao Animesphere. Então, sem mais demoras, espero que gostem do episódio, fiquem com mais um capítulo de A Lenda de Korra. Ao sair do templo do Arte Tenzin, Korra e Azami começaram seu voo com visão. Sentiam a brisa suave lhe acariciando o rosto, um ambiente propício para que as duas curtissem a presença uma da outra enquanto viajavam. Alguns flashes indistintos passavam pela mente da Avatar, lembrando de alguns fatos da sua vida anterior, na pele do monge do ar, Aang. Algumas imagens foram bem claras, e um rosto bem conhecido por ela ocorreu sempre, com um ar de sentimento. O de Katara. A variedade de paisagens que passava abaixo das duas era gigantesca. Floresta fechada, clareiras, planaltos, planícies, campos abertos, pântanos, charnecas, terrenos montanhosos, até elas chegarem ao destino, o Templo do Ar do Sul, o Memorial dos Avatares. Ela chegou ao lugar e observou tudo, calma e brandamente. Pilastras enfileiradas uma ao lado e à frente das outras, formando três fileiras de 8 pilastras. Dois aros em cada canto e no meio daquela organização existia mais uma pilastra, um pouco maior do que as outras, e em cima dela um objeto esférico, vazado, descansava ali. E de certo, ninguém ia ali havia anos. Mesmo com a reconstrução dos nômades do ar, aquele lugar não era muito visitado. Azami e Korra acharam tudo aquilo muito curioso. Afinal de contas, por mais que a Avatar tivesse aprendido um pouco sobre a cultura dos nômades do ar enquanto treinava com Tenzin e enquanto resgatava os novos dobradores de ar, nada seria comparado a ter o contato com seus mestres do ar dentro de si. Continuaram voando e chegaram às portas do templo, que mesmo para uma construção tão antiga, tinha um design arrojado, cheio de aberturas para a passagem de luz e da brisa, e ao mesmo tempo conservava um esquema da época em que tinha sido construído. E era claro que havia sido construído por nômades do ar. Ninguém mais conseguiria fazer algo em um lugar tão alto sem chegar ali voando com os planadores, com bisões ou mesmo sozinho. Aquilo a fez lembrar-se de Zahir e da dificuldade que tinha passado ao enfrentá-lo. Afastando isso da sua cabeça, Korra deu a mão esquerda para Azami, e as duas entraram juntas no templo. O lugar era gigantesco. O espaço, tanto para os lados ou para cima, possibilitava a circulação de muita gente. E ao andar lentamente, ao observar tudo, era possível ver, entre os arabescos, parte da história perdida dos nômades do ar. Observando com atenção, era possível ver que entre a história perdida do povo do ar, era possível ver também a história de outros povos. E parte deles, ela reconheceu parte da história das tribos, como a tribo da água, exibindo a primeira grande união e a separação definitiva. No momento seguinte, as duas se viram à frente de um portal gigantesco, cheio de cânulas, um esquema intrincado de trancas que deixou Korra intrigada. Como Azami era engenheira, começou a observar as trancas, a posição das cânulas e os arabescos ao redor de toda a composição, e rapidamente entendeu como funcionava. Era engenhoso. Korra, isso só pode ser aberto com dobra de ar. E as posições daqueles dutos no centro do portal? É ali que você deve direcionar o fluxo de ar potente, forte o suficiente para conseguir mover as travas e abrir todo o conjunto. Depois que Azami disparou aquela explicação, um flash de suas memórias anteriores mostrando a ela como aquilo foi feito por todos os avatares anteriores, alguns antes, outros depois. Claro que aquele lugar, segundo lhe contaram, foi o primeiro lugar em que Aang tinha ido após ser libertado do esquife de gelo formado dos mares gelados do sul, próximo à tribo da Água do Sul, sua antiga morada. Korra se posicionou para dobrar o ar e começou a manipulá-lo. Primeiro lentamente, depois com maior potência. Quando o ar girava com a potência que Korra julgou o suficiente, ela disparou aquele fluxo poderoso em direção às cânulas, que o receberam e o direcionaram às trancas, as movendo. O barulho de engrenagens se mexendo espantou Korra, que não era acostumada a construtos, principalmente depois que precisou combater alguns quando lutou contra Kuvira. Azami a tranquilizou, e no momento seguinte, a porta começou a se mexer. Primeiro lentamente, depois com maior velocidade. Quando o Avatar se deu conta, as portas estavam escancaradas e o lugar a que protegiam a convidava a entrar e descobrir seus segredos. Andando firmemente, as duas adentraram o salão, que era muito grande. Foi quando ela começou a ver as estátuas, pessoas que ela nunca ouviu falar, e foi aí que ela achou a estátua de Aang. Logo atrás dele, percebeu que havia um senhor, e um flash lhe revelou o nome. Era Roku, o último avatar da Nação do Fogo. Percebeu também que uma espiral seguia a linha do tempo, de cima para baixo. Azami, me espera aqui. Acho que terei de seguir toda a linha. Claro, Korra. Vá, redescobri suas vidas anteriores. A jovem avatar da água voltou a estátua de Aang para ela. Alguns flashes indistintos permeavam sua mente, até que ela tentou entrar em sintonia com as energias do lugar, que a vinha acalmando desde que entrara ali. De pé mesmo, uniu os punhos fechados e fechou os olhos, concentrando-se em seu predecessor. Conhecia a vida de Aang e seus feitos por todos terem contado a ela, mas não era a mesma coisa que as memórias de ter vivido a situação. Pensando em tudo que vivera até ali, resolveu arriscar um palpite. Com as palavras de Rava ecoando em sua mente, ela se concentrou. O estado de Avatar é uma faca de dois gumes, Korra. É sim o momento em que estamos mais frágeis, mas também é o momento em que estamos mais fortes. E no momento seguinte, ela assumiu o estado de Avatar e nada aconteceu. Lembrou-se da história de Van contada por Rava e como ele tinha ganho as outras dobras. E mais uma tentativa foi feita. Usando um pouco da dobra do ar, Korra flutuou até a mão direita pudesse tocar o peito da estátua e sua mão esquerda a cabeça. Foi quando a magia aconteceu. Lenta e gradualmente, os brilhos nos olhos da estátua começaram a ficar iguais aos de Korra, e no momento seguinte, tão brilhantes quanto. Na mente da jovem avatar da água, uma torrente de memórias a invadiu e a deixou no mesmo instante. Era Aang voltando para seu convívio. No momento seguinte, até Azami pôde ver, o predecessor imediato de Korra, o tão famoso monge do ar que acabou com a guerra contra a Nação do Fogo e de tantos outros feitos, estava diante delas. Parece que você conseguiu mais uma vez, Korra, e desta vez sozinha. Estou orgulhoso de você, mas a sua missão apenas começou. Sou só o avatar que veio imediatamente antes de você. O mais difícil você conseguiu. Mas preservele, este é o conselho que eu tenho para você. E no momento seguinte, ele sumiu, do mesmo jeito que apareceu. Azami sorriu e correu perto de sua amada, que pousou exausta. Como você sabia que isso poderia ser o caminho certo? Perguntou a engenheira. Sinceramente, não sei. Azami, enquanto olhei para a estátua de Aang, tive uma intuição e você sabe, os avatares têm um sexto sentido muito apurado. E ainda mais, sendo mulher, isso se multiplica. Lembrei da história contada por Rava sobre o primeiro avatar, o primeiro de nós. Ele não era dobrador. Era de uma época que os dobradores eram raridade, e somente os de bom coração ganhavam o dom das tartarugas-leão para manter os seus em segurança. E mesmo assim, naquela época, já existia a dobra de espírito, exclusiva dos avatares até então. Azamin sorriu. Ela via que sua amada recuperava seu poder total aos poucos. Korra descansou um pouco, e ao sentir melhor, foi à estátua do avatar do fogo antes de Yang. Fez a mesma coisa, e assim conheceu Roku, com todas as memórias dele. Pousou mais uma vez cansada, acumulando a experiência interior. Asami, não vou conseguir fazer tudo hoje. Dois avatares e eu já estou um trapo. Korra sorriu e dormiu rapidamente. Se aquela tarefa não fosse para treiná-la em dobra de espírito, ela sairia dali sabendo tanto quanto as que ela aprendeu sozinha quando era pequena. E nesse ritmo, Korra levou um mês inteiro, com Asami sempre lhe dando suporte, seja indo buscar o básico como comida e uns cobertores. Afinal de contas, aquele templo era frio demais na parte da noite por ser muito alto, ou mesmo lhe inspirando a sempre fazer seu melhor. Mas para o final da tarefa, quando ela chegava perto do primeiro avatar, Van, ela já cuidava de 10 estátuas ao dia, em vez de apenas 2, como era no início. Mas os últimos 4 ela deixou para instigar no último dia, juntos, os 4 primeiros avatares. Começou pelo primeiro avatar da Terra, um jovem egoísta que causou muita guerra por onde passou, principalmente por dominar os 4 elementos. Foi difícil a aproximação a ele por parte de Korra, mas ela foi perseverante e conseguiu, deixando ele triste por ter feito tanta coisa ruim em vida. Em seguida, veio o primeiro avatar da água. Uma mulher forte, consciente. E Korra se espantou. A mulher era muito parecida com ela, tanto em temperamento quanto em aparência física. As duas se entreolharam quase como um espelho, mas a primeira, serena, sorriu para a última, contente por ter tido um ancestral que também tinha sido um avatar. Aquela semelhança não poderia deixar de ser parente. E ela sentia uma certa ressonância sanguínea com ela. Foi fácil obter a história dela. Em seguida, veio a primeira dobradora de ar, uma monja muito forte, dos primórdios da tribo dos nômades do ar. Mas não possuía a tradição de raspar a cabeça para a flecha, mas os braços já eram tatuados. Muito poderosa e sagaz, gostou de Korra logo no começo. As duas conversaram pelo que pareceram éons, mas a primeira se despediu e fundiu-se à última. Enfim, o primeiro dominador do fogo. O primeiro avatar da história. Graças a Van, Korra tinha conseguido restaurar seu passado e podia cogitar um futuro. Mas havia partes da vida de Van que ela não tinha em mente. E o fato de ter tocado a estátua dele no topo da sala, de cabeça para baixo, fez com que ele entendesse todo o sacrifício que ela passara para chegar ali. Quem diria que você conseguiria, Korra? Sei que somos o mesmo ser, mas por um momento, cheguei a duvidar. Então você duvidava de si mesmo, Wan? Mesmo em vida? Ivan contou a história de como conheceu sua esposa, Ti. Como ela conseguiu ganhar a primeira guerra dos não-dobradores. Como os dobradores de energia começaram a ser extintos. E aquilo esclareceu Korra como nunca. Mostrando a ela como somente com Aang, os dobradores de espírito voltaram a aparecer. Mas ainda estavam longe, muito longe de ter o número que tinham na época do primeiro avatar. E esta é a minha história para você, Korra. Espero que você faça bom uso da nossa sabedoria. Ivan sumiu, sem qualquer sobreaviso. O passado de avatar de Korra estava restaurado, mas ela estava completa e totalmente exausta. Desceu lentamente ao chão com um dobro de ar e deitou-se ali mesmo. Dormindo em seguida, Asami viu o ocorrido e correu a socorrer a amada, levando-a para um pequeno colchão de palha em que as duas dormiam juntas. No dia seguinte, Korra levantou-se cedo e, tendo em mente uma das partes da vida do avatar Aang, quis tentar seu estado de avatar em sua formação mais suprema, rodeado pelos 4 elementos e tendo a memória de Aang em mente, conseguiu facilmente. O primeiro aro veio da água, da umidade que havia no ar. Em seguida, veio o ar, como um amuleto de proteção. No momento seguinte, veio o fogo, do alto da montanha mais próxima, e por último, a terra, vindo de todas as partes ao redor do templo. Neste momento, ela descobriu o que ela poderia fazer. Maximizou ainda mais o seu poder e conseguiu fazer uma réplica de si mesma, feita de pura energia gigantesca, utilizando quase todo o salão anterior ao Memorial dos Avatares, com um cinto feito de pedra, dois braceletes, um de fogo e outro de ar, e um colar de água significando sua origem. Ela se sentia suprema, mas naquele momento percebeu que ela só poderia fazer aquilo quando estivesse bem descansada e com toda a energia de seu corpo, porque aquilo cansava demais. Provavelmente Aang houvesse descoberto aquela forma e não quis usá-la para gastar energia demais. E procurando nas memórias dele, enquanto reduzia a sua forma normal, não encontrou nada. Nada. Foi quando ela se deu conta. Aquela forma era exclusiva dela, assim como a forma que assumira quando lutou contra Unalaq, como o Avatar Negro, imbuído da energia negra de Vaatu. Foi quando ela se deu conta de que era muito poderosa. Mas aquilo também não mudava o que ela sentia sobre si mesma. Não sentia mudança alguma. Azami estava completamente embasbacada com a reação da amada. Ela assumira aquela forma tão titânica apenas para testar e conseguiu com relativa facilidade. Logo no dia seguinte, ela conseguiu retornar com Azami à cidade da República. Naquele momento, mais do que nunca, ela sentia que tinha que manter o equilíbrio naquele mundo, mais do que qualquer avatar poderia fazer ou teria feito, porque tinha a sabedoria de todos eles de volta. Korra sentiu, enquanto voava com Azami nas costas do bisão, que a verdadeira aventura de sua vida estava prestes a começar, que tudo aquilo havia sido apenas uma espécie de aquecimento. Não sabia de onde aquela intuição dela havia surgido, mas ela tinha quase que total certeza de que algo daquela magnitude poderia acontecer. Cada desafio, desde que havia dito que ela era Avatar, reencarnação do grande monge do ar Aang, e que seria destino dela manter o mundo em equilíbrio, pacificando conflitos e sempre restaurando a ordem natural das coisas. Em teoria era lindo, mas nunca disseram que seria tão difícil ou doloroso, e em muitos casos, solitário. As imagens de Azami ali ao seu lado e as de seus amigos que lhe povoavam a mente naquele momento. Sempre disseram a ela que a vida de um avatar era muito solitária, mas na verdade não precisava ser assim. Aang e ela provaram que poderia ser dessa maneira, assim como vários de si ao longo de suas encarnações. Depois de 3 horas voando, era possível ver a cidade da República ao longe. Suas construções majestosas permeavam a linha do horizonte e era possível ver a estátua de sua encarnação anterior, Aang, junto com o Templo do Ar construído ali, onde Tenzin morava com os seus. O primeiro contato que recebeu foi o de Jinora. A menina era uma mestra dobradora de ar e um prodígio na meditação e projeção astral de si mesma para este e para o mundo dos espíritos. Era espantoso ver o quanto ela se desenvolvera em tão pouco tempo de vida. O contato seguinte foi o de Ik e de Melo, já esperando no ponto de pouso dos bisões. Logo em seguida, Pema, Tenzin, Bumi, Kia e o pequeno Rohan, que já tinha crescido bastante. Consegui, Tenzin. O filho de Aang sorriu, feliz de ter feito parte da evolução de Korra como Avatar. Participaram com as vozes neste episódio Diego Mezencio como narrador, Priscila como Cora, Lika Moon do Omega Station como Asami, Pensador Louco do Teatro Escuro do Pensador Louco como Egg e Diego do vlog Filmante como Wang. Agradeço a todos vocês por emprestarem as suas vozes para este audioconto. Se você gostou deste episódio, basta mandar um e-mail para contato@animesphere.com.br ou mesmo comente no site www.animesphere.com.br. Caso você queira se comunicar conosco, as vias de contato do Animesphere estão abertas a vocês. E se por acaso você quiser que o seu conto faça parte da nossa coletânea e que se torne um episódio narrado dessa maneira, basta mandar um e-mail para contato@animesphere.com.br. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.